Quem tem a senha está sempre acessando. Eu tenho a senha da putaria, por isso que eu vivo nela. Vai, brasa. Você quer mídia? Você quer arroba? Afzida, fala comigo, gostosa. Quero mídia, quero arroba. Vai gravar? Me menciona. Quero mídia, quero arroba. Vai gravar? Você quer pica, quer arroba, vou te dar você de quatro na cama. Quero mídia, quero arroba. E brasa, e brasa. Toma, rola e piroca ladrona. Toma, rola e piroca ladrona. Toma, rola e piroca ladrona. Toma, toma piroca ladrona. Gostosa, chama meu vulgo delícia, Office, chama desgraçada. Chama o teu vulgo malvadão, chama o teu vulgo malvadão, mete com força, vai, mete vai, com força. Bota com força. Bota com força. Algema. Nós dois trancados no quarto, embrasado, e você preocupada. Tá preocupada por quê, amor? A minha mãe tá me ligando, tá enchendo meu saco. Logo agora que a gente tá fazendo esse bagulho gostoso na cama, embrasado. E você quer que eu faça o quê? Eu quero que você goze. Vai, vai, vai. Não comecei a penetrar ainda, filha. Ah, não estou penetrando ainda, gostosa. Força, minha mãe tá me ligando, força. Minha mãe tá me ligando, força. Minha mãe tá me ligando, força, vai. Viagem. O drama. É o canalha, a senha da putaria. Viaja aí, ó. Hoje eu tô pro crime e não quero brincadeira. A onda do lança doce me deixou legal. Você tá querendo estar pesando na minha mente, então prepara a laricinha que eu vou pegar legal. Hoje eu tô pro crime e não quero brincadeira. A onda do lança doce me deixou legal. Você tá querendo estar pesando na minha mente, então prepara a sua gostosa que eu vou pegar legal. Outra calipau, outra calipau, outra calipau, outra calipau. Vê se tá gostoso no colo do maloqueiro. Vai sentir que a pegada do pivete original. Pau! Saca ali! Pau! Saca ali! Pau! Vê se tá gostoso! Vai, Brasil!